Controle de Salvador, boa noite, anoite 05, passam 95 para o 150, ascendente da Eco. Gol 805, boa noite, a sua identificação, desce via Mari para 2000 pés, ajuste 1015. Via Mari 1015 para 2000 pés, se possível a gente realiza o GPS da pista 10. Rui 366, desça para 2500. Pode confirmar a altitude? 2500. Então, 1366 autorizado via Mari 2500, ou no 805 da Gol. Você pode confirmar 90 metros de interrupção na pista 0, 10, isso? Os primeiros 90 metros, sem glide VLS. Ok, muito obrigado então. Luna 714, torre 186. Gente, o gol 714 com a torre 186. Até daqui a pouco. Salvador, boa noite, gol 1714. Final longa da 10. Afirmativo, cabeceira 10 deslocada, 90 metros, 130 com meia dúzia. Gol no 714, autorizado pouso. Tem livre pouso na 10, gol no 714. Travou o gol na 714. 730, 089, autorizado o pouso. Tem livre pouso, na 714. 643, informação Eco, passando 190. 643, boa noite, a sua identificação, chegada a Bonfi, desce via para 2.000 pés, ajustado 1.015. Via para 2.000, confirma ajuste. 190, 15. 10, 15, ciente. A extensão é RNAV da 10, ok? Ok. Prossegue na prova de serviço 367. Na proa, ok. Vai cumprir a descida, depois a proa 367. Então a transmissão está iniciando de clareza 4, 5, depois cai para 2, ok? Ok. No 7 no 4, no solo azul no 7, libera direita, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, para o 05, na sua escuta, no 7 no 4. Boa noite, Tan 3170, identifique chegada a Mari, desce até o 50. Chegada Mari, desce 50, Voltar voando na proa do Serra de Tão 366 para o GPS, 10. 7805, desce para 2.500. Informe final no GPS, pista 10. 1.015 altímetro. 1.015, informará estabilizado no final do GPS, 10. 643 para 2500, 10.014 altímetros agora. É, informe na final do RNAV pista 10. Informativo, informaria na final do RNAV da 10, jogou 643. O 1805 completando final, altímetro 1014 agora, chame torre 1118, decimal 620. Então 1862 com a torre agora, 1805 da Gol, boa noite. Boa. Torre de Salvador, muito boa noite, 1805 da Gol, está no final do GPS, taxa atrasada do Gol com campo. Afirmativo, observar a cabeceira deslocada 90 metros, sinalizada. 130 graus, 08 norte, autorizado pouso, 1805. Livre pouso, 90, frente da restrição dos primeiros 90 metros, 1805 da Gol. Salvador, tem 3520. 1805, no solo aos 27, Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette para 612, não sei se escuta, 905, tá bom. 3520, chamou o solo. Afirmativo, nível para Aracaju, por gentileza. Aguardo 190. Tá pronto para a cópia, não se escuta. Passando o sinal RNAV da 10, o voo 1643, passando CRB 366. Gente, completando o sinal, torre agora 1118, decimal 6, gol fundo 643. 186, boa noite, obrigado. Boa. Tá, 31970, no perfil da chegada, reautorizado para 2000 pés, altímetro 1094. Informe final do ILS X-Ray sem glide, pistão 90. 31970, perfil da chegada, desce 2000, reportando final do ILS X-Ray sem o glide. 31970. Ground, good night, Portugal 158, information echo, QNH 1015, stand 11, request clearance to Lisboa. Roger, stand by to clearance. Stand by, Portugal 158. Salvador é o 3520, já estamos prontos, autorizaria o pushback aguardando a cópia. 3520 autorizado Aracaju 190, Golfo 677, decola da pista 10, esquerda, Puca, Aracaju, 1935, 5141. 90, Puca, Aracaju, Golfo 677, 1935, 5141, para o pushback. Qual é o portão? Tá no 02. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. 3520. Portugal 158, I'll let you copy. Go ahead, Portugal 158. 22 Lisboa, fly level 370. Per risk 50 and after Mossoró. Open November 866, after takeoff runway 10 left turn, Momo departure, GB transition, Salvador control 11935, Skulk 5142. Portugal 158, clear to Lisboa, flight level 370, upper whiskey 50, Mossoró, upper November 866. Departure runway 10, left turn, Momo, departure, GB transition, departure frequency 119.35, squawk 5142. Report, start up and push. Welcome to Portugal 158. 8 Alfa e Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8, 643. Tan 3170 no localizador, tá descendo para 1700. Completa final, torre 118, meia dúzia, Tan 31970. Gente, completa final, torre 118, meia, 3170. Boa noite, Tan 3170. Um 3170, cabeceira deslocada a 90 metros, 130 com meia dúzia, autorizado pouso. Negativo. Cabeceira deslocada a 90 metros, autorizado pouso na 10, Tan 3170. 90 metros, correto. Para o táxi, tá 3520, POB 102, 3 horas alternando Recife. Autorizado até o ponto de espera, mantém minha escuta para decolagem, ajuste 1014. Autorizado até o ponto de espera, mantém sua escuta, tá 3520.